Pode chamar de kit ilusão que eu não vou te dar atenção. Então para com a bunda, empina que eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina que eu te burro com toda a pressão. Que eu te burro com toda a pressão. Nós é devorador, enganador. E se você quiser, eu posso ser até ator. Receba seu kit ilusão. E ela tá me querendo já faz bom tempão. Bom tempão, me chamou no WhatsApp como meu mozão. E ela tá me querendo já faz bom tempão. Bom tempão, me chamou no WhatsApp como meu mozão. Oi, mas de romance não. Oi, não. Pode chamar de kit ilusão que eu não vou te dar. Pode chamar, quebra, quebra, ai! Ou pode chamar de kit ilusão que eu não vou te dar. Então para com a bunda, empina que eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina que eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina que eu te burro com toda a pressão. Eu vou investir mais em você, viu, novinha? A bolsa de valores está em alta, explodiu! Explodiu com kit ilusão. Hein? E ela tá me querendo já faz bom tempão. Ou me chamou no WhatsApp como meu mozão. E ela tá me querendo já faz bom tempão. Bom tempão, me chamou no WhatsApp como meu mozão. Oi, mas de romance não. Oi, não. Mas pode chamar de kit ilusão que eu não vou. Pode chamar, quebra, quebra, ai! E pode chamar de kit ilusão que eu não vou te dar atenção. Então para com a bunda, empina, que eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina, eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina, eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina, eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina, eu te burro com toda a pressão. Então para com a bunda, empina, eu te burro com toda a pressão. Oi, que eu te burro com toda a pressão. Yeah, mas que eu te burro com toda a pressão.